Cheiro 47, página 418. Jamie tentou dissuadir-me de dormir na galeria do armazém, mas os seus argumentos não eram muito convincentes. Realmente não existia outro sítio onde pudesse ficar. Com a obstinação de sempre, insistiu em partilhar os meus aposentos. Supus que Jared não gostaria disso. Todavia, não o encontrei nessa noite nem no dia seguinte para confirmar a minha teoria. Voltar às minhas tarefas habituais, com os seis regressados do raid a andar por ali, deixava-me de novo constrangida, à semelhança do que sentira quando Jeb tinha começado a forçar a minha integração na comunidade. Olhares hostis, silêncios agressivos. No entanto, era mais complicado para eles do que para mim, pois eu já estava habituada. Por outro lado, eles mostravam-se completamente desajustados da forma como os restantes humanos me tratavam. Por exemplo, quando trabalhava na colheita do milho e Lily me agradeceu com um sorriso por lhe levar um novo cesto de espigas, os olhos de Andy quase lhe saíam das órbitas ao ver a cena. Outra vez, estava na fila de espera da piscina, na companhia de Trudy e Heidi. O meu cabelo tinha crescido durante estes dias e quase me tapava os olhos, pelo que pensava dar-lhe mais uma tosquiadela. Heidi começou a brincar com ele, na tentativa de arranjar um corte que me ficasse bem, baralhando as madeixas para um e outro lado. Brant, na companhia de Aaron, o homem mais velho que se tinha juntado à expedição, e que não me recordava ter visto alguma vez, apareceram e deram connosco ali. Ao verem Trudy a rir-se de uma atrocidade qualquer que Heidi criava no alto da minha cabeça, ambos ficaram praticamente lívidos e passaram por nós em silêncio com um ar arrogante. É claro que este tipo de situações insignificantes não tinha importância. Kyle já começara a deambular pelas grutas. E, embora fosse evidente que recebera instruções para me deixar em paz, a expressão dele transmitia-me sem qualquer dúvida como essa restrição o revoltava. Quando os nossos caminhos se cruzavam, eu estava sempre acompanhada, o que me levou a interrogar-me se seria essa a única razão para ele me dirigir apenas um olhar enfurecido, crispando instintivamente os dedos grossos. Isto fez renascer a sensação de pânico que me acompanhara ao longo das minhas primeiras semanas ali, e talvez lhe tivesse sucumbido, começando a esconder-me de novo e a evitar as zonas comuns, se algo mais importante que os olhares assassinos de Kyle não prendesse a minha atenção na segunda noite. A cozinha estava novamente cheia. Não sabia, ao certo, se devido ao interesse pelas minhas histórias ou se às tabletes de chocolate que Jeb andara a distribuir. Recusei a minha, explicando a um Jamie contrariado que não podia falar e mastigar ao mesmo tempo. Desconfiei que ele guardaria uma para mim, com a sua teimosia habitual. Ian tinha regressado ao seu lugar aquecido de sempre. E Andy encontrava-se ali, de olhar desconfiado, ao lado de Paige. Os outros homens do raid não estavam lá, incluindo Jared, naturalmente. O Doc também não tinha aparecido, levando-me a colocar a hipótese de ele continuar meio ébrio ou de ressaca. E Walter também voltara a faltar. Nessa noite, Geoffrey, o marido de Trudy, fez pela primeira vez uma pergunta. Embora tentasse disfarçá-lo, fiquei contente ao considerar que ele se juntara às fileiras dos humanos que me toleravam. Contudo, não consegui responder corretamente às suas questões, o que muito me desagradou. Ele colocava-me perguntas semelhantes às do Doc. Na verdade, não sei nada sobre a regeneração, confessei. Não voltei a um regenerador a seguir à minha chegada aqui. Nunca fiquei doente. Tudo o que sei é que apenas escolhíamos planetas onde pudéssemos manter hospedeiros com corpos perfeitos. Não há nada que não se possa tratar, desde um simples arranhão à fratura de um osso ou uma doença. Neste momento, a velhice é a única causa de morte e os corpos humanos saudáveis foram realmente concebidos para durar esse período de tempo. Suponho que também haja acidentes, mas não ocorrem com frequência no mundo das almas. Nós somos cuidadosos. Os humanos armados não se podem considerar apenas um acidente, resmungou alguém. Nesse momento encontrava-me a guardar o pão cozido. Não vi quem é que falava e também não reconheci a voz. Sim, é verdade, anuí com imparcialidade. Portanto, tu não sabes como é que eles curam as doenças, certo? Insistiu Geoffrey. E qual a composição dos medicamentos? Abanei a cabeça. Lamento não saber. Era algo que não me interessava quando tinha acesso a essa informação. Acho que encarava isso como um dado adquirido. Um estado saudável limita-se a ser uma condição básica em cada planeta que habitamos. As bochechas vermelhas de Geoffrey reluziam mais do que o costume. Ele baixou a cabeça, com um rito de ira nos lábios. O que tinha dito que pudesse ofendê-lo? Id, sentado ao lado dele, bateu-lhe suavemente no braço. E abateu-se um silêncio pesado na sala. Ah, em relação aos abutres, começou Ian. As palavras pareciam forçadas, como se quisesse mudar de assunto. Não sei se perdi parte de alguma aula, mas não me lembro de nos chegares a explicar aquele facto de eles serem pouco agradáveis. Tratava-se de algo que não tinha explicado, mas também estava segura que isso não lhe interessava. Era apenas a primeira pergunta que lhe viera à cabeça. A minha aula informal terminou mais cedo que a hora habitual. As perguntas demoravam a chegar e a maior parte provinha de Jamie ou Ian. As questões de Geoffrey tinham deixado todos os outros apreensivos. Bom, amanhã vamos madrugar muito cedo por causa da colheita do milho, observou Jeb, a seguir a um novo silêncio penoso, fazendo das suas palavras uma despedida. As pessoas começaram a levantar-se e a espreguiçar-se, falando em voz baixa e num tom um pouco descontraído. — O que é que eu disse? — sussurrei a Ian. — Nada. Eles ficaram a pensar na mortalidade, explicou com um suspiro. O meu cérebro humano executou um daqueles saltos de compreensão, designados por intuição. Onde está o Walter? Perguntei sem erguer a voz. Ian voltou a suspirar. Encontra-se na ala do sul. Não tem passado nada bem. Por que é que ninguém me comunicou? As coisas têm sido difíceis para ti nos últimos tempos, por isso abanei a cabeça com impaciência perante aquela consideração. O que é que ele tem? Jamie, que já estava ao meu lado, pegou-me na mão. Os ossos do Walter estavam tão fracos que ele fraturou alguns, disse ele, num tom de voz que quase me recomendava segredo. O Doc está convencido de que é o cancro em fase terminal, diz ele. O Walter deve ter andado a esconder-nos as dores durante muito tempo, acrescentou Ian tristemente. Estremeci. E não há nada que se possa fazer? Nada de nada? Ian abanou a cabeça, mantendo os olhos brilhantes, fixos nos meus. Para nós, não há. Mesmo que não estivéssemos presos a este lugar, agora seria impossível ajudá-lo. Nunca curámos uma doença destas. Mordi o lábio para conter a sugestão que ia fazer. É claro que não se podia fazer nada por Walter. Qualquer daqueles humanos preferia morrer lentamente a trocar a sua mente pela cura do corpo. Conseguia compreender isso agora. Ele tem perguntado por ti, continuou Ian, ou seja, às vezes pronunciou teu nome. É difícil perceber o que quer dizer. O Doc mantém-no embriagado para atenuar a dor. O Doc não se sente nada bem por ele próprio ter bebido tanta aguardente, acrescentou Jamie. Os tempos estão difíceis em todo lado. Posso vê-lo? Pedi. Ou será que poderá aborrecer algumas pessoas? Ian franziu o sobrolho e resmungou. Não era mesmo típico de alguns tipos irritarem-se com isso? Entretanto, abanou a cabeça. Mas o que é que isso importa, não é? Se essa for a última vontade do Walter. Isso mesmo, concordei. A palavra última deixara-me lágrimas nos olhos. Se o Walter me quer ver, acho que não interessa o que as outras pessoas pensam ou se ficam zangadas. Não te preocupes, não vou permitir que ninguém te incomode. Ian tinha os lábios lívidos e comprimidos numa linha fina. Senti-me ansiosa, como se tivesse necessidade de ver as horas. A noção de tempo deixara de ter significado para mim, mas de repente parecia que estava sob a pressão de um prazo. É muito tarde para ir lá esta noite? Isso irá perturbá-lo? Ele não anda a dormir em horários normais. Podemos ir lá ver. Caminhei imediatamente, arrastando Jamie, que ainda não me tinha largado a mão, atrás de mim. A sensação do tempo a passar, do desenlace e do fim, impeliu-me para a frente. Ian não demorou a apanhar-me com a sua passada larga. Fomos-nos cruzando com outros na caverna iluminada pelo luar e, em larga medida, ninguém pareceu reparar em nós. Era frequente eu andar na companhia de Jamie e de Ian para tal ser visto como um facto estranho, mesmo que não nos dirigíssemos para os túneis habituais. Kyle foi a única exceção. Parou a meio da marcha ao encontrar o irmão ao meu lado. Os olhos dele chisparam quando reparou que Jamie me dava a mão, retorcendo os lábios num esgar. Ao captar a reação de Kyle, Ian ergueu os ombros, recurvando a boca num esgar que refletia o do irmão, e pegou-me na outra mão, num movimento deliberado. Kyle emitiu um ruído, como se estivesse prestes a vomitar, e virou-nos as costas. Tentei libertar a mão quando avançávamos pela escuridão do extenso túnel do sul. Ian apertou-me sem a soltar. Gostava que não o enforcesses mais, murmurei. O Kyle não está a proceder bem. É uma espécie de hábito que ele tem. Demora mais do que qualquer outra pessoa a perceber isso, o que não significa que seja necessário fazer-lhe qualquer concessão. Ele assusta-me, confessei com a voz muito baixa. Não queria dar-lhe mais razões para me odiar. Ian e Jamie apertaram-me a mão, começando a falar ao mesmo tempo. Não tenhas medo, pediu Jamie. O Jeb foi muito claro quando falou com ele, disse Ian. O que queres dizer? Perguntei a Ian. Se o Kyle não aceitar as regras do Jeb, deixa de ser bem-vindo aqui. Mas isso não é correto. O Kyle pertence a este sítio. Ian grunhiu. Ele vai ficando. Sendo assim, tem de aprender a viver com isso. Não voltámos a trocar uma palavra no resto da nossa grande travessia. Eu sentia a consciência pesada, o que parecia ser um estado emocional habitual neste lugar. Culpa, medo e mágoa. Por que teria vindo para cá? Porque tu pertences a este lugar, por estranho que pareça, sussurrou Melanie. Ela estava muito consciente do calor das mãos de Ian e de Jamie a envolver as minhas. Em que outro sítio já tiveste algo assim? Em sítio algum, reconheci, sentindo apenas a depressão a aumentar. Só que isso não é o mesmo que pertencer aqui, não da mesma forma que tu. Noah, nós formamos um pacote inseparável. Como se precisasse que me lembrasses. Fiquei ligeiramente surpreendida ao ouvi-la com tanta nitidez. Melanie permanecera calada nos últimos 2 dias, à espera, a desejar, a ansiar, ver Jared outra vez. É claro que essas também tinham sido as minhas ocupações. Talvez ele esteja junto do Walter? Talvez seja ali que ele tem estado? Pensou Melanie, esperançosa. Não é por isso que vamos ver o Walter? Não, claro que não. O tom dela expressava arrependimento, mas compreendi que olhávamos para o Walter de formas diferentes. Ela sentia-se triste por o ver morrer, claro, só que aceitara esse desfecho desde o início. Eu Por outro lado, até à data não me conseguia obrigar a aceitá-lo. Walter era meu amigo e não amigo dela. Fora a mim que ele tinha defendido. Ao aproximar-me-nos da ala hospitalar, fomos saudados por uma das luzes ténues e azuladas. Agora sabia que aqueles candeeiros funcionavam com energia solar e eram recarregados durante o dia nos pontos mais batidos pelo sol. Avançámos com mais cuidado, abrandando ao mesmo tempo, sem ser necessário falar. Eu detestava aquele espaço. Na escuridão, com as sombras estranhas a projetarem-se daquele clarão esbatido, parecia ainda mais sinistro. Senti um cheiro diferente. A sala tresandava a uma degradação lenta, a álcool ardente e a bilis. Duas das camas desmontáveis estavam ocupadas. Os pés do Doc pendiam da ponta de uma. Reconheci o seu ressonar suave. Na outra, com um semblante horrivelmente mirrado e disforme, Walter assistia à nossa chegada. «Estás pronto para uma visita, Walt?» murmurou Ian, quando ele voltou a olhar na nossa direção. Gemeu Walter. Os lábios pendiam-lhe da face abatida e a pele brilhava de umidade sob a fraca claridade. «Precisas de alguma coisa?» murmurei. Libertei as mãos e elas flutuaram impotentes no ar entre os dois. Os olhos dele, rolando com uma expressão vaga, perscrutaram a escuridão. Dei um passo na direção dele. Há algo que possamos fazer por ti? Qualquer coisa? Os olhos dele vaguearam, até se fixarem na minha face. De repente, ele focou-os, rompendo o estupor das drogas e do sofrimento. Até que enfim, disse a custo. Tinha uma respiração difícil e ruidosa. Eu sabia que vinhas. Se esperasse por ti o tempo suficiente. Ah, Gladys, tenho tanta coisa para te contar.